Rafael, canivetes suíços são instrumentos com diversas utilidades. Puxa, Gustavo, que informação aleatória e nem um pouco esperada. Exato, igual todos os episódios dessa semana no Grupo Secreto, que estão altamente aleatórios. Pois é, se você gostar desse episódio, dá uma chance pro Grupo Secreto e assina lá, porque a gente faz isso todo dia. Todo dia. E com o PicPay, dá pra você experimentar um mês sem custo, porque o PicPay te dá 100% de cashback no primeiro mês. Você ouve esse conteúdo aleatório que a gente falou aí, ouve os quase 1000 episódios que já tem lá, e se você curtir, você fica por lá. Se não, tudo bem. E ainda assim, você pode usar o seu cashback em tudo que o PicPay faz. Crédito de delivery ou de games lá na PicPay Store, gift cards, parcelar boletos e pagar tudo sem contato. Dá pra pagar, tipo, TV por assinatura? Essa foi uma pergunta bem aleatória, mas dá sim. É só ir em googlecast.com/assine, vai lá, assina e para receber esse cashback e pagar a sua TV por assinatura, se você quiser. Isso aí. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, aqui do meu lado, Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? Rafael, você já respirou pela sua orelha? Não, nunca fiz isso não, deve doer. Não, mas acontece, né, assim, sai ar pela sua orelha, tem uma comunicação entre todas as suas vias aéreas com o seu ouvido. Sim, é verdade. E com seus olhos também, de certa maneira. Você respira pelos olhos? Não, você não respira, mas sai ar por ali, eu já vi. E eu acho isso muito perturbador. É, eu tô um pouco assustado. Mas eu comecei esse episódio assim porque eu queria trazer uma história aleatória, porque esse é um dos meus temas preferidos, o nosso episódio de histórias aleatórias. A gente nunca sabe pra onde vai, né? Nunca sabe pra onde vai, mas de alguma maneira tudo faz sentido no final. Ah, essa é a beleza do episódio de aleatórios. Que histórias aleatórias a gente tem nesse episódio de hoje? É uma história de uma mulher que enfrenta uma situação inesperada num metrô lotado. Isso é corriqueiro. É corriqueiro, mas a situação é realmente inesperada. Eu pelo menos, nunca tinha ouvido uma história como essa. Ok. Tem um cara que vai pra São Paulo na louca pra viver de carteado e GugaCast. Esse cara sou eu. De certa maneira. Exceto o carteado. Esse cara sou eu. Bom, tem a história também de três meninos que testemunham a natureza em toda a sua glória. É, isso foi aleatório. Ainda mais em comparação às outras duas histórias. Carteado, metrolotado e glória. O que mais que você pode querer? Jogo. Aliás, antes do jogo, a gente precisa falar da camiseta desse mês do GugaCast, Rafael. Sim. Mês passado, a gente teve a camiseta da Capibara, que é um sucesso, a camiseta clássica da Capibara. Linda. Todo mundo queria, a gente produziu, ela foi feita, as pessoas receberam e acabou. Nunca mais. Ninguém vai ter mais essa camiseta. A gente jogou a estampa fora, não vai mais fazer. Edição limitada, é assim que funciona. Caramba. E a mesma coisa vale pela camiseta desse mês, que é a camiseta dos nomes do capeta. Incrível. A gente pegou alguns dos melhores nomes do capeta, de todas as batalhas de nomes do capeta, que colocou numa imagem bonitona feita lá pelo pessoal da Nerd Store. Então tá uma camiseta super legal, com vários nomes do capeta pra você poder ficar decifrando. E é só você em nerdstore.com.br/gugacast. Você pode verificar lá. Mas essa camiseta tem mais de uma cor? Ela tem duas cores. Ela pode ser preta ou branca, né? E se você comprar duas, você ganha um adesivo com a cara do capeta, com os nomes do capeta e as cores do GugaCast. Que demais. Não é legal? É, excelente. E tem todos os tamanhos que a Nerd Store oferece, né? Tem trocentos tamanhos, mas a edição é limitada. Você tem até o final do mês de setembro pra comprar, depois acabou, não tem mais. E aí vai ter uma outra. Então aproveita, se você quer a camiseta dos nomes do capeta, você tem que ir lá agora. Vai lá. nerdstore.com.br/GugaCast. Vamos pro jogo? Vamos pro jogo. Sabe quantas vezes a gente, ao invés de ter jogo, tem análise musical? Sei sim. São grandes momentos. Aí tem uma galera que acha ótimo, assim, porque tipo, ah, eu adoro análise musical. E tem uma galera que acha, pô, mas eu queria ter o jogo. Então hoje a gente vai ter as duas coisas. Não. É o jogo da análise musical. É um jogo da análise musical. É um jogo da análise musical. É um jogo da análise musical. Dissecando músicas para vocês. E jogando. É um jogo da análise musical. É um jogo da análise musical. É um jogo da análise musical. Com o Rafa e o Guga. Com o Rafa e o Guga. Eu odeio o jogo da análise musical. Yeah. E a voz do Google. Como é isso? Não é possível. É assim, ao invés de a gente preparar uma análise musical totalmente pensada, a gente pega a letra, olha, analisa, vai pra biblioteca, pesquisa livros, verifica teses, a gente vai fazer aqui na lata. A gente vai escolher uma letra de música e mandar pro outro analisar. Beleza. E aí, quem desafiou tem que falar se a análise foi válida ou não. Tá bom. Vamos lá? A gente não vai analisar a letra inteira, né? Vai ser só um trecho. Certo. Eu quero começar com um trecho da música preferida do Beto Aragão, que é Xibom Bombom, das Meninas. E a letra é a seguinte, música de leitura dramática de letras de música. Bom, Xibom, Xibom, Bombom. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Onde o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. Vai lá, analisa aí. Essa música, ela tem claramente uma inspiração marxista. Um pouco, é. Primeiro porque ela traz a questão da dialética. Podia até ter um caos operária pra rimar aí, né? Com precária, hereditária. Isso. Ela traz o materialismo dialético. O rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre, fala que existe um motivo que todo mundo já conhece. Agora, o que é curioso é que ela fala assim, o rico fica mais rico e o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe. Então, ela afirma a mesma coisa duas vezes, entendeu? É, eu acho também. Ela criou aí um loop, né? Um loop. Mas tem uma razão de ser esse loop. Primeiro, ele é um pleonasmo de afirmação. Então, ela repete para a ideia ficar clara. Uhum. Caso o ouvinte ainda esteja pensando assim, Xibom Bombom, ele pode estar distraído e não pegou a primeira parte. Que seria normal, né? Porque pensar em Xibom Bombom é o que deve ser feito. É, eu acho que o Xibom Bombom era tipo uma maneira de desviar, sabe, a atenção. Eu acho que não. Eu acho que é a sonoridade mesmo, sabe? Você vai envolvendo o ouvinte e aí você traz essas duas verdades. Agora, o que eu queria trazer aqui, além dessas obviedades que eu já falei e que eu sei que eu não ganharia o ponto ao ser tão óbvio, é que Leibniz afirmava que a razão última das verdades contingentes deve ser encontrada nas verdades necessárias. Então, o rico cada vez fica mais rico é uma verdade necessária e o de cima sobe é uma verdade contingente. Então, elas beberam na fonte de Marx, mas utilizaram essa afirmação de Leibniz para trazer o motivo desse pleonasmo de repetição. É legal que essa análise musical express, né? Ela já vai direto nesse ponto, né? A gente podia passar um tempo aí falando do bombom e tal, nem isso. É, verdade. Eu acho que tem uma outra questão aí pro pleonasmo, porque ele cabe melhor na métrica, porque ia ficar muito ruim se fosse. E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima controla os meios de produção e o de baixo desce. Seria. E eu acho que é importante também, já que você falou do Xibom Bombom, que essa música, ela cria o conflito As Meninas Jairzinho, né? Me pegou muito de surpresa. Certamente, porque você, ao contrário de 99% das pessoas que estão ouvindo, você lembrou imediatamente do Jairzinho cantando a música. Eu posso cantar? Por favor. Que era assim: Xili bilibi, bom bom bom bom. Xili bilibi, bom bom bom bom. Xili bilibi, bom bom bom bom. Xili bilibi, bom bom bom bom. Arriba! Era a música em que o Jairzinho dizia que ele sonhou que era um cantor de fama internacional, sucesso arrebatador em La América Central. Ainda meteu um portunhol pra ficar irado. E, obviamente, ele fez isso ali no começo da década de 80, e eu acho que as meninas tentaram retomar o bombom como um elemento que conecta as duas canções, mas para falar de uma outra faceta, que era justamente a faceta Leibniz-Marx da música baiana. Parabéns, cara. Eu vou considerar isso. O Jairzinho me quebrou. O legal é que a nossa audiência, uma boa parte dela nem sabe que isso existiu, cara. Eles ficam sabendo através da gente. Isso é muito legal. É muito legal. Ouçam um Jairzinho no Balão Mágico, que é bom demais. Vai, sua vez. Eu quero trazer aqui uma das minhas músicas favoritas, da minha banda favorita de todos os tempos, Patufu. Uhum. Por favor, música para leitura de letras de música. O mundo é um grande pão com manteiga e café e com leite. Nunca mais, nunca mesmo, sobre qualquer assunto, obtemperarei. Essa música certamente é sobre obtemperar. Sim, sim. É uma afirmação importante, eu acho, a partir de pequenos blocos de construção. Na verdade, ela é sobre não obtemperar. Uau. É isso que ela tá falando. E o meu desafio aqui, não só de analisar essa música, é de analisar isso sem explicar o que significa obtemperar. Qual é o nome dessa música, Rafael? Essa música chama Gold Cane. Do Patufu, que você já falou anteriormente. É, do segundo álbum, que tem o nome também de Gold Cane. A gente não perguntou pro Patufu qual era o significado dessa música? A gente devia ter perguntado. Eu acho que não. No Letra e Música, devia ter feito isso, que erro. Demos mole. É, que falha. Por isso que nunca mais, nunca mesmo, sobre qualquer assunto, obtemperarei. Eu acho que essa música mostra a relação zaratustriana que o Patufu enxerga no futebol. Por um lado, ele percebe a simplicidade. O mundo é um grande pão com manteiga e café e com leite. Por outro lado, ele propõe a rebeldia. Nunca mais, nunca mesmo, sobre qualquer assunto, obtemperarei. Simplicidade e rebeldia. Ok. E como que isso se liga com o futebol? Reinaldo. Reinaldo, artilheiro, né? Grande jogador do Atlético Mineiro. Artilheiro do Campeonato Brasileiro de 77, que foi proibido de jogar a final. E existe toda uma teoria conspiratória de que foi uma interferência da ditadura. Caramba. Nesse jogo, né? Nessa decisão. Então é isso. Ah. Por isso que o nome da música é Gold Cane. Tipo, de quem? Não importa, o Reinaldo não pôde jogar. Entendi. Bom, mas eu queria que você aprofundasse mais na questão de que o mundo é um grande pão com manteiga. Porque pão com manteiga é uma delícia. Uhum. Mas é muito simples. É o que eu falei? E na sequência, o que me pega nessa letra e que me fez ficar apaixonado por essa banda neste momento, que essa foi uma das primeiras músicas que eu ouvi, é que ele fala que o mundo é um grande pão com manteiga e café e com leite. Esse E entre o café com leite. Política café com leite, o que, é que isso te lembra? São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais. O Atlético Mineiro não pôde jogar contra que time na final de 77? Contra o São Paulo? Contra o São Paulo. Olha. Então, é o que eu tô falando, cara. É essa ligação. Então eles trouxeram a simplicidade do artilheiro, do jogador, né? Com a política do café com leite, com a final do Campeonato Brasileiro de 77, com a rebeldia, por isso que ele jamais obtemperará, como de fato ele jamais obtemperou. E por isso que o nome da música é Gold Cane, porque não importa Gold Cane. O que importa? Entendi, mas no começo você falou de Zaratustra. Qual é a relação aqui com Zaratustra? A rebeldia, né, cara? Por isso que é a visão zaratustriana. Entendi. Eu estou convencido e dois pontos para você. Porra, porque foi incrível, cara. Até eu tô surpreso. E eu juro que a hora que eu falei Reinaldo, eu não sabia que eu ia conseguir fechar esse ciclo. Parabéns. E agora faz tanto sentido. Eu nunca mais vou conseguir não enxergar a presença do Reinaldo. Nunca mais, nunca mesmo, sobre qualquer assunto, eu não enxergarei o Reinaldo nessa letra. Muito bonito. Rafael, sua vez. Vamos lá. A música diz o seguinte. Capitão Gancho. Cacareco. O Jingandã, o Jingandê, é a dança do capitão no Holiday. Perfeito, perfeito. Maravilhoso. Eu vou até ler o resto da letra para facilitar a sua vida. Porque essa letra realmente não diz muita coisa. Onde ele estiver, vocês irão saber. Pelo ronco do motor do cacomóvel. Que é feito para fugir e solto para voar. E ele vai seguir por lá, nos caminhos onde nunca se segue, ele pode chegar. Bom, essa letra maravilhosa, a letra de Biafra, segunda música do lado A, seu disco clássico Biafra, de mesmo título. O disco tem o nome, é Existe Uma Ideia. Ah, o disco de nome Existe Uma Ideia, que acho que já é uma pista para pensar sobre essa música maravilhosa. E é a música que vem logo depois de Sonho de Ícaro, que foi talvez o maior sucesso em 1986 ou 87, sei lá. É engraçado que foi o maior sucesso e a derrocada da carreira do Biafra logo depois. Porque as pessoas compravam um disco, ouviam essa música, faziam o maior sucesso, aí tipo, vinha essa música depois e falava, não, cara, não dá para ouvir mais isso não. Não, acho que não. Eu acho que elas, quando ouviam Capitão Gancho, Cacareco, elas sentiam uma coisa lúdica, uma coisa jocosa, uma brincadeira. Eu diria que não é nem a alegria de brincar, é a alegria do brincar. Que é uma coisa completamente diferente. E eu acho que o Biafra, nessa letra, ele estava querendo falar sobre uma coisa muito importante para a filosofia ocidental, que é a relação de causa e efeito. Que digamos que essa letra, em vez de dizer por onde ele estiver, vocês irão saber pelo ronco do motor do cacomóvel, se ele dissesse por onde ele estiver, vocês irão saber porque vocês vão estar vendo ele. E isso seria relação de causa e efeito. Mas o Biafra quebra todas as expectativas de relação de causa e efeito ao colocar uma letra que parece que as coisas não fazem sentido. Mas eu entendo que o que o Biafra quis fazer foi uma coisa mais ou menos como fez Hume. Porque o Hume dizia o seguinte: muito embora a visão de uma maçã tenha sido conjungida no passado com a expectativa de certo tipo de gosto, não há por que uma tal conjunção se repetir. Da próxima vez que você avistar uma maçã, talvez eu possa esperar o gosto de um rosbife. Então, se Hume foi a ponto de dizer que uma maçã tem gosto de maçã por uma mera coincidência, que você come a maçã e sente o gosto da maçã, normalmente você pensaria, esse é o efeito causado por ter comido maçã. Mas Hume dizia que não. Hume dizia assim, você comeu e logo em seguida você sentiu o gosto de maçã e isso foi acidental, como o Capitão Gancho. Entendi. Essa é a sua análise? Essa é a minha análise. Eu acho que o Biafra estava tentando quebrar a noção de causa e efeito, porque ele já tinha feito uma música sobre o sonho de Ícaro, que voava muito perto do sol e caía. E depois, já que ele detonou essa pretensão do homem de chegar perto dos céus, ele resolveu detonar logo a relação de causa e efeito, que é uma coisa que tá na cabeça de todo ocidental, né? A gente pensa tudo causa e efeito e é brega, né? Então o Biafra resolveu expor isso de uma vez. Entendi. Relação de causa e efeito é brega. O Biafra não. É, o Biafra não. O Biafra é massa. É massa. Eu acho que não, cara. Eu acho que ele só perdeu uma aposta. Mas você foi cirúrgico em achar Hume aí nesse meio, então eu vou deixar passar. Mas eu acho que também, por outro lado, pensa que a gente tem aqui um dos podcasts mais ouvidos dessa podosfera brasileira e, de repente, do nada, a gente resolve falar coisas aleatórias de filosofia sobre músicas que ninguém conhece. Então talvez ele só estivesse fazendo a mesma coisa. Vai, sua vez. Eu quero trazer uma música aqui de uma das minhas bandas favoritas. E é uma das bandas que normalmente a gente fala que ela deveria ter sido muito maior, porque ela merecia e porque era incrível, mas por algum acidente do destino não foi, que é a banda Bideobald. Bideobald é maravilhoso, eles têm uma música que chama Bromélias e ela tem um trecho que diz o seguinte: recém-chegado, entediado na rodoviária, tentei ligar, mas você não estava, deu a secretária. Deixei recado avisando que te amo e vou voltar. Aquela calça pendurada no varal é do Rangel. Essa banda, Bideobald, eles têm essa fórmula de fazer músicas. É sempre uma historinha e aí no meio eles põem o nome de alguém nada a ver. É verdade, e funciona bem. Tem um personagem e ele não rima com nada, é do nada. E é legal, é realmente divertido essa banda, Bideobald. Eu acho que não tem uma profundidade filosófica aí, porque ele tá contando uma história, né? Ele não tá... Não é como a maioria das músicas do cancioneiro popular em que as pessoas estão tentando expor um tratado filosófico. Ele tá só contando uma história dessa vez. Essa é a história de um cara que foi traído, né? Ele chegou, avisou que tava chegando em casa, tentou avisar, né? Ligou, deixou recado na secretária eletrônica e quando ele tá chegando em casa, ele vê a calça do Rangel pendurada no varal. Você acha que o Rangel é o outro namorado da namorada dele? Eu acho que o Rangel é o ator Pedro Paulo Rangel. Fale-me mais sobre isso. Não é isso, eu acho que ele é o ator Pedro Paulo Rangel, com o qual o eu lírico da música está sendo traído. Ah, eu não consigo nem me manter. O que torna a música muito mais engraçada, porque o ator Pedro Paulo Rangel é muito engraçado. Sim, Pedro Paulo Rangel é muito engraçado. Quando você falou isso, eu pensei o seguinte: ele ligou e deu na secretária, e a calça pendurada no varal é do Rangel. Por que que ele escolheu justo falar do Pedro Paulo Rangel aqui? Não porque de fato isso aconteceu com o Pedro Paulo Rangel, mas na verdade ele enxerga o Pedro Paulo Rangel como uma mudança no paradigma da TV Pirata. Quando o Pedro Paulo Rangel entrou na TV Pirata, eles passaram a fazer episódios que, em vez de ser várias esquetes, era uma grande história. E como ele tá aqui contando uma grande história, ele traz o Pedro Paulo Rangel para dizer: essa é uma grande história, é uma história que faz sentido do começo ao fim. Então, quando ele liga e diz: eu te amo e vou voltar, ele já contou toda a história em duas frases: eu te amo e vou voltar. E aí ele se depara com a calça do Rangel, que é o Pedro Paulo Rangel. Exato. É uma homenagem aí a esse grande ator da comédia brasileira, da TV Globo, da TV Pirata, Pedro Paulo Rangel. Maravilhoso. Eu acho que você destruiu essa análise descobrindo. Eu ouço há tantos anos e nunca desconfiei que a calça pendurada não era apenas do Rangel, mas do Pedro Paulo Rangel. Então, parabéns. É bom que agora eu tenho mais um ator pra lembrar quando as pessoas me perguntam. Bom, e agora como a gente decide esse jogo, já que estamos empatados em 2-2? Cara, eu acho que o grande vencedor desse jogo é, de fato, Pedro Paulo Rangel. Então, eu deixo aqui a minha homenagem e me sinto honrado de perder este jogo para o grande Pedro Paulo Rangel. Vamos mandar aí o troféu, então, por e-mail. Pedro Paulo Rangel. Vamos para as histórias. Bora, já não é sem tempo. Rafael, que histórias não aleatórias a gente precisa para os próximos episódios? Precisamos de histórias de trabalho, aquelas histórias que você passou no escritório ou que você passou na loja se fudendo. Ou na oficina, ou na fazenda. Ou na fazenda. Ou numa casinha de sapê. Também, se você trabalha lá. Se você é um distribuidor de sapê. Precisamos de histórias de crianças. Cara, capriche na história de Dia das Crianças, porque vai ser nosso programa Good Vibes, é o programa pra galera ouvir com os filhos, é o programa pra gente lembrar da infância, um programa nostálgico. Eu queria receber um e-mail da Cláudia, que foi no programa da Xuxa, e a Xuxa mandou ela sentar lá. Já pensou? Seria muito bom, e anos depois ela virou um meme. Muitos anos depois. Também precisamos de histórias de aniversário, aquelas histórias de festa surpresa, histórias de emoção no aniversário, justamente para a semana do aniversário de Guga Mafra. Sim. Então, capriche. Sim, eu me dei esse presente de aniversário, um especial de aniversário perto do meu aniversário. É, o que não é, de forma alguma, um tipo de egocentrismo. Não, que precisaria ser nem analisado na sua terapia. Não. Cara, pelo menos eu falo na lata. Eu gosto do meu aniversário, eu quero que as pessoas me deem parabéns. Eu só falo, eu não fico escondendo isso. É isso aí. O importante é se conhecer. Eu não fico fingindo: ah, não, que isso, não precisa. Não, eu acho maneiro, cara. Eu falo, tudo bem. Isso aí, autoconhecimento. Manda história de aniversário. Eu vou contar a história do seu aniversário, da festa que eu preparei. O que você acha? Ah, a gente já contou essa história. Eu vou contar de novo. Maravilha. E precisamos de histórias do sobrenatural. Histórias assustadoras, histórias de Halloween. Histórias do oculto. É. Não do culto, do oculto. Essas histórias são sempre assustadoras e sempre que eu tô lendo acontece alguma coisa. Acaba energia, o gato arrepia. Sempre. A gente perdeu um episódio da outra vez e ele ressurgiu depois como se fosse um gato enterrado num cemitério indígena. Exato. Muito assustador. Mande suas histórias assustadoras para o nosso episódio de Halloween. Posso ler a primeira? Sim, por favor. Primeira história aleatória se chama Me Olvidé de Vivir. Gostou do meu sotaque? É, foi nota 9, porque você tinha que falar olvidé. Olvidé. Me olvidé de vivir. Ah, muito bem. Que significa eu me esqueci de viver? É isso. Eu sempre fico na dúvida se olvidé é lembrar ou esquecer em espanhol. E você se olvida. Em francês também, porque em francês é oublier. É parecido, né? Ah, é verdade. E eu também sempre fico na dúvida se é lembrar ou se é esquecer. Mas tá aí uma informação aleatória. Duas, né? Duas, parabéns. Olá, Mafra Brothers e possível convidado. Vou contar uma história que mostra como o GugaCast me ajudou de verdade. O outro personagem dessa história já teve histórias lidas aqui, então vou chamá-lo pelo nome que lhe foi dado em seu batismo GugaCastiano. Ato 1. Incidente e incitante. Me chamo Daniel Moraes. Já tive muitos trabalhos, mas o que mais me deu dinheiro nos últimos 10 anos foi o ofício de dealer e organizador de torneios de pôquer. É, isso foi surpreendente. E aleatório. E aleatório. Sempre ganhei relativamente bem como dealer e trabalhei em praticamente todos os clubes de pôquer de São Luís do Maranhão. Conseguia viver confortavelmente até que as crises econômicas e o crescimento do pôquer online nos últimos anos foram diminuindo o interesse dos jogadores em pôquer ao vivo. O quanto eu ganhava foi diminuindo ano após ano, até o ponto em que tive uma redução de 75% da minha renda em 5 anos. Como meus dias de trabalho haviam sido reduzidos a no máximo 3 dias por semana, decidi rodar como motorista de aplicativo nos dias que não tivesse no poker. Nessa época, eu tinha vários GugaCasts baixados, pausados logo antes das minhas histórias preferidas. Escolhi a história baseada no perfil do passageiro e tempo de viagem. Eu sei quem é esse cara, ele já mandou pra gente que ele dirigia Uber e tocava GugaCast, cara. Esse cara é muito legal. Legal demais. Eu fiquei de mandar umas balinhas do GugaCast pra ele, nunca consegui produzir as balinhas, mas eu ainda vou fazer isso um dia. Ah, pede pra Bia, ela vai conseguir. Putz, boa ideia. Porque nada melhor do que quando o Uber tem balinha, né? Ainda mais se for aquela balinha que vem... Sabe aquela balinha que vem com marcas? Que é sempre a mesma balinha? Que é uma balinha redonda? Com furo no meio? Sei. Eu vou providenciar isso. Alguém em uma viagem longa iria ouvir sobre a Leila conhecendo o Papa. Alguém saindo de um veterinário iria ouvir sobre o manhoso fake e assim por diante. Tenho orgulho de ter apresentado o GugaCast para mais de 10 pessoas por dia por mais de um ano. Muito obrigado, cara. Caramba, muito obrigado, Daniel. Você é demais. Nessa época, um dos conteúdos secretos foi um follow-up de uma das minhas histórias preferidas. Ouvir o primo do Chico Bento contando sobre o reencontro com a Teresa Batista foi curioso e desesperador. Curioso porque a história é excelente. Recomendo aos novos integrantes da bolha. Desesperador porque vocês deram dicas que considerei horríveis. Dizer pra alguém com quem você não está nem saindo que quer casar com ela só vai fazê-la correr mais rápido do que a Robin correu do Ted quando ele disse que a amava no primeiro episódio de How I Met Your Mother. Eu senti que não podia deixar assim. Queria que eles ficassem juntos e resolvi agir. Procurei pelo nome primo e sobrenome do Chico Bento e o achei. Mandei mensagens com dicas menos arriscadas que as de vocês e continuamos mantendo contato. É um cara que sabe sobre gerenciar risco, né? O cara do poker. É verdade. Sabe sobre blefar. Além de eu achar muita gente boa, eu queria saber o final da história. Cara, é uma meta-história do GugaCast. É, não é demais? Eventualmente, ser motorista não estava mais rendendo tanto também. E a oferta de emprego em um clube novo e com bastante potencial me animou em vender o carro para cortar os custos, já que trabalharia quase todos os dias como dealer. Mas decidi que precisaria mudar de profissão. Iria usar esse tempo para aprender um novo ofício. Tinha que ser algo em que portfólio fosse mais importante que o meu currículo, que é inútil para qualquer coisa fora do mundo do poker. Também precisava ser uma profissão que não vai ser substituída por um robô. Já cometi esse erro uma vez e não faria de novo. Graças ao meu amor por cinema e contar histórias, decidi que seria roteirista. Falei, legal. É, né? Caramba. Aprendi no episódio 7 da terceira temporada do GugaCast que robôs não são bons em contar histórias. Porque a gente ficou dizendo que a história tinha sido gerada por um robô, né? Exato. Mas a história é maravilhosa. É. Li livros, vi tudo que achei online e fiz todas as oficinas e cursos daqui da minha cidade. Até reescrevi histórias do GugaCast como roteiros de curtas, como exercício mesmo. Claro que fiz de um jeito que vai agradar mesmo os que nunca ouviram um episódio, mas que vai ser ainda melhor para os ouvintes mais assíduos que vão reconhecer as referências. Enviei uma em anexo para o caso de terem ficado curiosos. Vamos publicar lá no grupo secreto depois, se o Daniel autorizar. Vamos. Tentei contato com produtoras locais, mas meu único trabalho remunerado foi o roteiro de um clipe de uma banda de arrocha. Que maneiro. Finalmente ganhei algum dinheiro escrevendo. Não era muito, mas eu tinha o poker para me sustentar. Estava mais preocupado em ganhar experiência escrevendo do que ganhar dinheiro. Até que o clube fechou. Cara, que história incrível. Ele realmente é um bom roteirista. Ato 2A. Complicações progressivas. Sem emprego ou um carro para trabalhar, decidi me mudar para São Paulo. O plano era simples. Iria usar o dinheiro que tinha guardado para viver lá enquanto conseguia um trabalho como dealer. Assim como Roland Deschain, que caminhava entre mundos decadentes em busca da Torre Negra. Você sabe que personagem é esse? Deve ser do livro A Torre Negra, do Stephen King. Mas é só uma suposição. Eu estava procurando um lugar onde o mercado do poker ainda estava forte. Um lugar onde pudesse ganhar dinheiro pelo menos até que conseguisse fazer a profissão de roteirista se tornar rentável. Fora isso, em São Paulo, eu teria acesso aos melhores cursos e a dezenas de produtoras com vagas para roteiristas. Eu conhecia São Paulo? Não. Mas isso era detalhe. Conhecia alguém em São Paulo? 6 pessoas. Melhor que nenhuma. No aeroporto de São Paulo, comprei um chip com o meu novo número, já que cancelei o antigo pós-pago quando fiquei sem emprego. Mas é claro que o final de Lost não podia deixar nada fácil. Fiquei 4 horas no aeroporto tentando fazer o celular conectar na internet e não consegui. Olha só como ele usou aqui o final de Lost como um sinônimo de capeta, que é muito legal para um roteirista. Sim. Com bastante fome e sem disposição para pagar os preços que o final de Dexter cobra por uma refeição no aeroporto, peguei um ônibus bem caro que me deixaria na Avenida Paulista. Descobri onde deveria descer e, sem acesso a aplicativos de transporte, caminhei sozinho, faminto e incomunicável por 2 horas até achar meu destino. Tudo bem que sem a interferência do final de Prison Break, teria demorado menos de meia hora, e as ladeiras não pareceriam paredes. Mas eu não estava triste, estava empolgado. Cheguei na pensão, e assim que peguei meu lugar no biliche, consegui algo barato para comer, e comecei a me programar para conhecer a cidade e procurar emprego. Eu me apaixonei pela cidade. Comi o melhor hambúrguer da minha vida na Trade. Conheci muita gente legal, visitei museus maravilhosos, mas o que eu mais gostei foram as experiências que só acontecem em São Paulo. Eu sei exatamente o que ele tá sentindo, cara, eu senti a mesma coisa. Vi um show de rock dos funcionários do metrô de Itaquera e eles são muito bons. Vi Alceu Valença cantar acompanhado de uma orquestra de graça no Ibirapuera. Que maneiro. Assisti isso sentado na grama, vendo um grupo de pessoas em uma violenta batalha de LARP. Você sabe o que é isso, Rafael? Não tenho nem ideia. Eu também não sei. Enquanto passava a mão em um cachorro gigante da raça da Priscila da TV Colosso. É, muito relevante. Se eu tivesse cachorro um dia, eu vou chamar ele de Priscila, mesmo que não seja fêmea. Que é o único nome. Viajei para o interior, onde passei um fim de semana jogando um torneio e conversando com 20 pessoas sobre Infinity, um jogo que só tem duas pessoas que jogam em São Luís. Fora a experiência fantástica que é andar na Paulista no domingo. Em que outro lugar é possível ver no mesmo dia um Miranha se exibindo no Slackline? O que é Miranha? Não sei. Também não. Um grupo de músicos peruanos tocando The Sound of Silence em flautas de pan, o Pyong Lee hipnotizando pessoas na rua e um cover fenomenal do Queen. É verdade, tem isso mesmo. Ele tornou esse episódio muito mais aleatório, né? Muito. Trouxe toda uma aleatoriedade para novas camadas de aleatoriedade, né? Exato. Aleatorioception. Tudo é maravilhoso. Tudo menos o mercado de pôquer. Vários clubes que pesquisava na internet haviam fechado. Os melhores pediam referências e não ligavam. Mesmo com 10 anos de experiência e tendo organizado os torneios maranhenses por 2 anos, não conseguia nem fazer um teste. Consegui trabalhar em um clube que, apesar de melhor que qualquer outro de São Luís, estava com cada vez menos jogos. A maioria das vezes que ia trabalhar, acabava voltando para casa sem que tivesse formado o jogo. Próximo a esse clube tinha outro, o Hijack, um dos mais tradicionais clubes de São Paulo. Tentei mais de uma vez um teste e não consegui. Sem dinheiro, fui morar de favor com a minha tia que mora na cidade de Tiradentes. Pra quem não conhece São Paulo, imagina 3 horas de transporte público pra qualquer lugar. Apesar de muito bem recebido, não podia ficar lá muito tempo. Afinal de contas, quando chegava no trabalho e tinha que voltar, ganhava meia diária pra 6 horas de viagem. Caramba, pesado. Pesado. Lembram do primo do Chico Bento? Então, lembrei que ele morava em São Paulo e mandei uma mensagem. Descobri que ele jogava pôquer, era bom e jogava no Hijack. Olha que sorte. Caramba. É, isso foi... Teve uma mão pesada do roteirista aí, hein? É. Essa história foi Deus Ex Machina. Parece que o final de Game of Thrones estava tirando um cochilo. Um desses dias que fui para o meu clube e não tive trabalho, decidi ir até o Hijack. Sentei na mesma mesa que o primo e foi o melhor torneio que já joguei. De cara, ele me entregou um cartão da maravilhosa Maremoto. Isso mesmo. Ah, não. Ele tinha como chefe o mestre das vinhetas e dos trechos de música de pagode que nunca existiram. O Mococa Man. Cara, isso é inacreditável. É, cara, agora você tá parecendo o roteirista aqui de Prison Break. Tipo, na hora que precisa, alguém aparece. Como assim? É. Não, tô brincando, eu sei que a história é verdade. Nessa noite, conheci muita gente legal entre funcionários e jogadores. Rimos de chorar a noite toda. Vi a foto da Teresa Batista e sim, ela é realmente linda. Nenhum de nós premiou nesse dia, mas saí mais feliz do que em alguns torneios que ganhei. O que é melhor é que quando eu li essa história a primeira vez, eu falei, cara, isso não faz um puto de um sentido, porque se o primo do Chico Bento trabalhasse com o Caio, ele teria falado pra gente. Uhum. Aí eu escrevi pro Caio e falei, Caio, o primo do Chico Bento trabalha na Maremoto? Aí ele respondeu, sim. Por quê? Ah, não. Ele simplesmente empregou um personagem do GugaCast e nunca contou pra gente. É. Nada inesperado vindo do Caio. Nada. O parente do Chico Bento foi o melhor amigo que fiz em São Paulo. Rafael! Ah. Melhor amigo em Momento Alura. Vai. Bom, essa tá fácil. Melhor então, amigo. Então, Rafael, pior amigo em Momento Alura. Vai. Ah, droga. Por que eu fui falar isso? O pior amigo é aquele amigo que te tira do caminho certo. É aquele amigo que, quando você tá querendo acertar pra melhorar de vida, pra mudar de emprego, pra ter um upgrade no mercado de trabalho, ele fica te dando ideia errada. E, por outro lado, o seu melhor amigo nessa situação é a Alura. Porque com apenas um plano da Alura, você tem acesso a mais de 1000 cursos que podem adicionar linhas no seu currículo e garantir uma colocação melhor no mercado de trabalho. E tudo isso você consegue um desconto de R$100 no nosso link alura.com.br/promoção/GugaCast. Agora foi bom. Outra coisa é que na Alura só tem gente legal, cara. É tipo o Daniel aqui encontrando a galera no Hijack. Isso traz a felicidade também. Continuando. Um parente do Chico Bento foi o melhor amigo que fiz em São Paulo. Sempre que o trabalho terminava cedo, íamos juntos de outros dealers e jogadores para um bar onde tínhamos discussões intermináveis sobre como seria a melhor maneira de se jogar uma mão específica de pôquer. Nossa, que conversa interessante, hein? Nossa. Aproveitava as minhas folgas para jogar outras coisas, como jogos de tabuleiro ou RPG, que são minhas paixões. Mas a coisa mais legal que ele fez por mim foi me indicar para o trabalho no Hijack. E sempre serei grato por isso. Depois que comecei, trabalhei todos os dias que quis. Gostaram tanto do meu trabalho que até o maior clube de São Paulo me ofereceu o trabalho. Agora, com um emprego fixo, consegui alugar uma kitnet a 10 minutos do trabalho e poderia voltar a focar em aprender como escrever roteiros. Comprei um notebook e um monte de coisa de casa. É caro começar a morar sozinho, mas ficava muito feliz em comprar panelas e facas. Ah, comprar panelas e facas é legal demais, hein? Consegui reservar minha vaga para um curso na roteiraria com a Bea Góes, dona no melhor canal do YouTube brasileiro sobre roteiros, o Narratologia. Se puder deixar isso, eu agradeço. Vai que ganhei uma bolsa. Mas entendo, se quiserem cortar, não, a gente vai deixar. Valeu, Jabá. E aí, tudo isso mudou quando a nação do Covid atacou. Ah, não. Ato 2B. Crise. Sem ter como trabalhar e sem dinheiro para pagar por aluguel ou comida, tive que voltar para São Luís. Paguei a multa da quebra de contrato do aluguel, deixei muito do que tinha comprado na kitnet e comprei minha passagem. Depois de ter o voo cancelado naquele clima de filme de tragédia, consegui voltar. Agora, eu peço desculpas por contar uma história que ainda não acabou. Nesse momento, quarentenado e sem conseguir trabalhar, eu sei que estou no meu low point. Mas aproveitei esse tempo para trabalhar no meu primeiro roteiro de longa. Acabei fazendo um curso online da Bea Góes e já vou fazer outro. Então eu não sei como essa história acaba. Não sei quando volto, se vou conseguir que alguém leia meu roteiro, ou se vou conseguir uma vaga em uma sala de roteiristas, nem se volto a trabalhar como dealer. Mas sei que o que vem agora é o clímax. E o clímax é sempre a melhor parte. Pô, cara, que legal, que good vibes, né? Apesar de toda a situação. Good vibes. Espero que tenham gostado e não me odeiem pelo final. Mas quem sabe, em breve, vai ser a minha vez de aparecer em um conteúdo secreto, dando um follow-up dessas histórias, contando como tudo deu certo. A gente espera que sim e a gente torce por você, Daniel. Daniel, excelente, mas esse final que quebra todas as expectativas é curioso, depois que ele criticou tantos finais lá em cima, né? Não, mas ele disse que não é o final, né? Ele não trouxe o ato 3. Ah, isso aí. Daniel, se você um dia voltar pro Uber, me fala que eu mando as balinhas. Rafael, lê a próxima história aí. Ni te tengo, ni te olvido. É o nome da segunda história. Ni te tengo, ni te olvido. Olvido. Sim. Ok. Nem te tenho, nem te esqueço. Demais, hein? Essas são músicas do Carlos Gardel? Ah, quase. Não. São músicas do Julio Iglesias? Caralho, de segunda, parabéns. Você é muito bom nisso. Olá, queridos Caio, Rafa e Guga. Mudei a ordem porque é o episódio de aleatórios. Mandou bem. Essa é uma história curta, mas é real. É do dia em que virei um dinossauro. Claro, acontece com todos nós. Uhum. Em 2009, eu trabalhava no centro da cidade, no RJ, e estudava à noite numa universidade que fica no Rio Comprido, bairros bem próximos. Eu conheço o bairro do Rio Comprido. Tem um rio? Claro que não, né? Nunca tem. Eu ia perguntar se é comprido, mas você acabou com essa pergunta. Ainda bem. Normalmente, nos dias em que as aulas começam cedo, pedia para ser liberada antes, compensando num dia que não tivesse aula. Como todo centro da cidade que se preze, seus ônibus demoram 10 vezes mais o tempo que demorariam num trânsito comum. Porém, era uma opção mais vantajosa em comparação com o metrô, uma vez que este é mais caro e superlotado. Essa era a rotina da jovem estudante que vos escreve, até o fatídico dia em que a mesma se transformou num dinossauro, o T-Rex, para ser mais exato. Quem já trabalhou em empresa onde seu chefe era um canalha abusivo já passou pelo dia em que este simplesmente acorda de mau humor e cancela, sem motivo e aviso prévio, seus acordos estabelecidos. E este dia, normalmente, é exatamente um dia de apresentação de trabalho na faculdade, na aula mais cedo. Sem poder sair no horário costumeiro, mandei mensagem para os colegas pedindo que avisassem ao professor que eu logo chegaria e assim que pude, corri para o metrô. Eu morava próximo ao trabalho, então não fazia ideia de como o metrô poderia ser cheio. A estação, já lotada, se preparava inteira para entrar nos vagões, também lotados. Como ovelhinha em um rebanho, fui carregada para dentro do vagão sem saber como fui parar lá, uma vez que sequer havia espaço para caminhar. Uma vez dentro, fiquei aliviada, pois chegaria antes do fim da aula. O que eu não esperava é que na estação seguinte, aguardava o mesmo número de pessoas da estação anterior, com a mesma intenção de adentrar a pobre composição lotada. Meu corpo foi espremido ao ponto que passei a ter empatia com as laranjas. Nunca mais tomei suco por pena do aperto que elas passam. Mentira, mas pensei em nunca mais tomar. É, isso foi bem aleatório. Chegando ao meu destino, incorporei o Bruce Lee e me tornei água, só assim para atravessar o mar de pessoas e conseguir sair do vagão. Eis que finalmente vos revelarei como me tornei um T-Rex. Ao me espremer para sair do vagão, fiz movimentos tão estranhos que quando me vi livre, outra coisa se sentiu livre também. Meu sutiã. Foi caminhando que percebi que ele estava solto de seu fecho nas costas. Como todo bom elástico quando solto, a peça tentava se deslocar para frente. Eu estava com um vestido, então não poderia simplesmente abotoar novamente estando na rua. Caramba, cara, ela espremeu tanto que o sutiã, tipo, soltou, né? Aquele ganchinho soltou e abriu. Foi isso, né? É, uma hora ela passou esfregando as costas em alguém e soltou o fecho do sutiã. Tive que firmar os braços com força nas laterais do corpo, tentando segurar o sutiã. Percorri todo o trajeto do metrô até a faculdade, aproximadamente 1 quilômetro, dessa forma desajeitada. Nossa. Correndo, mexendo apenas os antebraços, como se eu estivesse imitando um T-Rex. Porque além de estar sem sutiã, ela estava com pressa, né? Cara, que situação horrível. Cheguei tão atrasada que encontrei meu professor no corredor, pronto para ir embora. Ah, não. Gente boa que é, retornou para a sala para que eu pudesse apresentar o trabalho diante dos meus colegas que ainda restavam. Também gente boas pra caraca. Eu não tive tempo de ir ao banheiro subir o vestido para fechar o sutiã. Então, sim, apresentei o trabalho com os braços colados junto ao corpo. Nossa. Mexendo apenas os antebraços. Ah, entendi. Porque eu não ia conseguir acessar o sutiã, porque o vestido, quando ela falou que ela tava de vestido, eu imaginei que ia ter um zíper e tal, mas não. Era inteiro. Ela tinha que levantar todo o vestido para fechar o sutiã. Ela tinha que praticamente tirar o vestido para poder mexer. Era isso. É. Pô, mas era só falar, professor, deixa eu ir ao banheiro rapidão. É, mas ela tava sem graça porque ela já tava super atrasada e os colegas tinham ficado na sala também, então um minuto ia fazer a diferença. Caramba, cara, que situação horrível. Sim, apresentei o trabalho com os braços colados junto ao corpo, mexendo apenas os antebraços, segurando meus papéis da forma como um T-Rex seguraria papéis. Fico imaginando igual o Roy, né? Eu disse que a história era curta, mas acho que acabou sendo longa. Mas é que tudo aconteceu bem rápido. Obrigado pelo excelente podcast. Adoro a companhia invisível de vocês. Adeus. Eu acho que é uma história de resiliência, né? Tipo, nada impediu de ela ir lá e apresentar o trabalho. Ela foi até o fim. Exato. Eu, numa situação similar, eu ia desistir. Eu ia falar, não, depois eu faço. Como já aconteceu outras vezes. E ela, não, tipo, foda-se, eu vou assim mesmo. Eu achei brilhante. Achei exemplar. Exemplar. E o momento em que ela correu na rua, mexendo só os antebraços, deve ter sido um espetáculo. Rafael, lê a próxima história aí também, que a minha voz tá... não tá legal. É, seria bem aleatório eu ler a história 2 e a 3. É, então, faz isso. A história 3 se chama Rio Rebelde. Também é uma música do Julio? Também é uma música do Julio Iglesias. Seria legal se essa não fosse... Você, do Vini. Do Vini. Ou se ela fosse do Henrique Iglesias, né? É. O relato a seguir é uma história verídica. Os eventos retratados ocorreram em Campinas, em julho de 2012, ao longo de 2 dias. A pedido dos envolvidos, os nomes devem ser alterados. Em respeito às vítimas, o restante será descrito exatamente conforme o ocorrido. Que belo disclaimer, pareceu o Jack Bauer. Olá, Guga, Caio e Rafael. Tudo bem? Aqui quem fala é o Arnaldo, de Campinas. Essa história quase não apresenta personagens humanos, mas para testar sua veracidade, eu preciso mostrar-lhes que havia testemunhas para além de mim mesmo. Éramos 3. Eu, meu vizinho da frente, que já foi personagem em uma história aqui contada e na ocasião foi apelidado de Osvaldo. Osvaldo pra mim tá bom. O Osvaldo, também conhecido como Osvaldo. Osvaldo. E meu primo... Arnaldo, Osvaldo e... Armando. Armando. E meu primo Armando, que costuma sempre passar uma semana das férias aqui em casa. Infelizmente, sou incapaz de assegurar a sanidade mental de qualquer um dos envolvidos. Portanto, peço encarecidamente para que abram suas mentes e corações e acreditem. Ou apenas aceitem. Ou, sei lá, que zoem o máximo possível. Vamos à história. Capítulo 1. A Tartaruga Assassina. Um dia, estando eu e Armando em casa, toca-se o sino. Era Osvaldo, vizinho e amigo, que carregava em suas mãos um balde. Ele parecia aflito. E não era sem motivo. O balde tremia, como se estivesse vivo e furioso. Osvaldo gritava, precisamos levar isso de volta, precisamos levar isso de volta. Não conseguimos entender o que estava acontecendo, até chegar perto de Osvaldo e ver o que ele segurava. E ao olhar para dentro do balde, o demônio nos apareceu. Verde, cascudo e astuto. com um olhar de morte juramentada, nos observava. O animal se portava como uma tartaruga normal, apesar de ter olhos visivelmente endiabrados. Quando chegamos perto, numa fração de segundos, o pescoço do animal quadruplicou de tamanho e o bicho ameaçou nos arrancar um naco do corpo. Era como se uma cobra tivesse matado uma tartaruga e tomado posse do seu casco. Não à toa, esse animal encapetado chamava-se Tartaruga Pescoço de Cobra. Cara, o que é isso? Eu quero ver se isso existe mesmo. Existe mesmo. Cara, sensacional. E o nome científico é Hidromedusa tectífera, que também é um nome muito bom. Caramba, ainda mais assustador. O que Oswaldo segurava em suas mãos não era um simples balde, mas o nono círculo do inferno. O próprio cócito, que congelado, aprisionava Satanás. Oswaldo disse que aquilo lhe havia aparecido na noite anterior, quando andava perto da lagoa municipal que havia perto de nossas casas. Quando perguntei por que ele não havia devolvido logo o capiroto para o lago, ele disse que já havia passado das 18 e, portanto, a lagoa já estava fechada. E que não parecia uma boa ideia na hora jogar a tartaruga por cima da cerca. Eu não sabia o que fazer, disse ele, e assim convidou o coisa ruim para a própria casa. Mas a gente precisa levar de volta esse treco, porque ele tentou matar as galinhas do meu vô. Caramba, cara, eu não sabia que existia uma tartaruga violenta. Eu também não. Eu tô muito surpreso. Não foi preciso dizer mais nada. Tínhamos nossa missão. Iniciamos os três, então, a caminhada para o inferno, em busca de levar o cramulhão de volta para sua casa. Foi uma curta jornada repleta de sustos, pois a pescoçuda constantemente tentava escapulir. Se batia contra as paredes do balde e tentava alcançar com a boca os dedos de Oswaldo, que segurava sua prisão. Cara, que história sensacional, cara. Ele tem uma tartaruga possuída. Que brilhante isso. Não é demais? Por que a gente não soube da existência desse bicho antes? Como é que a gente conseguiu viver até aqui e ninguém nunca tinha falado pra gente? Tem uma tartaruga loucona e feroz. A gente estava esperando chegar esse e-mail aqui do Arnaldo. Mas Oswaldo entendia o que poderia acontecer se deixasse a caixa de Pandora cair no chão e segurava aquele balde como quem cuida do seu bem mais precioso. Até que chegamos. A lagoa não era, de modo algum, excepcional. Não era grande, a água era turva, havia em seu quase meio um cano torto, nem um pouco centralizado, que às vezes servia como um pequeno chafariz. Mas isso tudo não significa que ela não tinha um certo charme. Era um ambiente agradável, com um caminho de terra que percorria todo o seu pequeno perímetro e com grandes árvores que ao redor acompanhavam a trilha. Apesar de ser uma lagoa municipal, o ambiente estava sempre vazio de pessoas, o que tornava o lugar seguro para manter Lúcifer aprisionado. O legal é que, apesar de tudo, eles estão tentando salvar a tartaruga. É, bonito, né? Se fosse uma cobra, você só matava e jogava longe. É, mas uma cobra que possuiu uma tartaruga, né? É melhor salvar. Adentrando o seu portão de grades verdes, você pode conhecer o que há de mais interessante naquele local. Sua população animal. Uma civilização complexa, composta por muitos patos, gansos, um gato, dois macacos, um peru, duas peruas, alguns galos, múltiplas galinhas e galinhas de Angola. Isso sem falar nos animais que vivem abaixo do lago e que não podem ser vistos nem nomeados por conta das águas turvas, mas que, se eu tivesse que chutar, diria que são peixes. E agora, retornando à sua sociedade, uma tartaruga assassina. Colocamos o balde no chão, viramos e saímos correndo. Não era seguro nos arriscar estando perto daquele bicho quando se libertasse. De trás de uma árvore, assistimos o Sete Pele sair num pinote até chegar na água e desaparecer. Uma tartaruga não deveria ser tão rápida assim. Ficamos um tempo admirando a calmaria daquela água, esperando para ver se animais mortos começariam a aparecer. Vítimas da nossa imprudência em alforriar o diabo. Mas a tranquilidade serena se manteve. É muito legal eles falando de um bicho feroz e um bicho é uma tartaruga, cara. É muito bom isso. É muito bom. Com isso, o monstro do lago Ness era devolvido à sua casa e nossa missão estava completa. Mas a história só estava começando. O que pode acontecer depois disso, né? É, né? Eu tô surpreso. Capítulo 2: A Perucracia. Como num bom episódio dos Simpsons, aqui a história faz sua curva de 90 graus. Literalmente com uma curva, pois ao virarmos para ir embora, eu, Armando e Oswaldo, nos deparamos com uma cena que não havíamos percebido antes, provavelmente por estarmos cegos de medo da pescoçuda. Uma cena anormal para padrões da natureza. Uma cena demasiadamente humana. O povo local assistindo com atenção a um discurso de seu líder. Em um terreno plano de terra batida, destaca-se apenas uma pedra alta. Sobre a pedra, um peru. O maior que eu já havia visto. O rei peru. Ao seu lado, as duas únicas fêmeas de sua espécie. e cercando-os em um semicírculo absolutamente todas as galinhas, galos e patos que visivelmente tinham-no como seu líder absoluto. Que maravilhoso, cara. Parece uma viagem incrível, sabe? Tipo de filme infantil, assim. Entrou no armário de Nárnia, né? É, parece isso. Um pouco afastados, mas ainda ao redor de sua majestade peruística, todos os gansos em formação militar. Não estou brincando quando digo isso, pois juro que aqueles gansos se portavam como um exército dentro daquela microcivilização animalesca. Quem diria que a maior ameaça era uma tartaruga e que o rei era um peru? Quem diria? Armando era filho de biólogo e, portanto, era a maior autoridade em biologia presente naquele momento. Em seu lugar de especialista, ele fez uma rápida análise que provavelmente define tudo o que aconteceu, o que viria a acontecer. Os bichos daqui são estranhos, disse ele. De fato eram. O rei Peru grugulejava aos sete ventos. Cara, muito parabéns pelo uso da palavra grugulejar. Esse verbo existe, grugulejar? Existe. Se não existia, a partir de agora existe. Existe. O rei Peru grugulejava aos sete ventos como o mais eloquente dos políticos. Era visivelmente respeitado por todos os galos, galinhas e patos que ali habitavam, pois a cada sentença ouvia-se a resposta do seu povo. Glu, glu, glu, glu! Cocó! De agora em diante, quando eu precisar mostrar um trecho do GugaCast para as pessoas, eu vou mostrar esse trecho. Cada grugulejar era respondido por cacarejos e quaquarejos de alegria. Talvez fosse um discurso de posse, talvez fosse um pronunciamento sobre a nova lei de instauração do amigo secreto ou amigo invisível. O que importa é que aquilo era inegavelmente um discurso. Perdemos a noção de tempo assistindo aquele evento bizarro que nos acontecia. De certa forma, acho até que nos envolvemos com o discurso daquela figura perública. Perública. E por mais que quiséssemos ficar para ver o desenrolar da situação, precisávamos voltar. E aquilo parecia que levaria tempo ainda. Era um peru bastante prolixo. É engraçado que eles estão se entretendo, né? Não, vamos ficar aqui assistindo o discurso do peru. Gente, olha o peru grugulejando. Maravilhoso. Fomos embora com a promessa de voltar no dia seguinte para pesquisar melhor essa sociedade. De relance, quando saía, vi que o exército de gansos já começava a se distanciar. O pronunciamento acabara. Capítulo 3, o complô dos Grasnares. Que maravilha. Só isso a comentar, né? Que maravilha. Quando chegamos na lagoa no dia seguinte, o que vimos foi, surpreendentemente, nada surpreendente. No local onde dantes havia um grande evento, parabéns pelo uso da palavra dantes, agora havia dispersão. Os animais agiam como animais. As galinhas ciscavam, os galos andavam a esmo balançando o peito e o rei peru grugulejava, mas sem a vivacidade que sabíamos que tinha. Tudo estava normal. Demasiadamente normal. Como quando o Scooby-Doo chama a equipe para ver um fantasma que ao chegarem não está mais lá. Como quando a noite no museu acaba e a luz do sol arranca a magia que dava vida às criaturas inanimadas. Como quando você entra no seu quarto e seus brinquedos fingem não ter consciência. Dois macacos repousavam sobre o fio de alta tensão que passava por cima do local. E eles seguravam bananas. Bananas. Queriam reforçar o estereótipo. Parecia que alguém havia gritado, ajam naturalmente! E os macacos pecaram pelo excesso de naturalidade. Era tão normal que chegava a ser suspeito. Eles descascaram as bananas e arremessaram as cascas para o chão. Enquanto degustava aquele pseudo-fruto, as galinhas abaixo brigavam entre si pelas cascas recém-caídas do céu. Um gato preto nos observava de guarda da casinha do cuidador. Nós três olhamos para aquele quadro de normalidade bucólica, com visível decepção em nossos rostos. Estávamos indignados. Esperávamos encontrar aquela civilização em plena atividade e esbarramos em um grande nada. Ou era o que pensávamos. Em meio àquele nada, no silêncio absurdo da inatividade animal, Armando, de repente, se virou e começou a andar, seguindo a trilha ao redor do lago. Acho que ele não conseguia conceber que tudo estivesse normal. E ele estava certo. Eu e Osvaldo fomos logo atrás. Conforme adentramos mais naquele ambiente, passando por patos que apenas estavam ali, entre aspas, começamos a ouvir um som mais adiante. Um grasnar quase inaudível. Apertamos o passo e logo esbarramos com o que procurávamos. Animais portando-se da maneira mais humana possível, organizando um golpe de estado. Cara, cara, onde essa história vai levar? Aonde ela vai levar? Que loucura, cara. Que loucura, é um ótimo comentário. É tipo Caetano Veloso, né? Já viu o Caetano Veloso puto? Fala, que loucura. Que loucura. Sim. Eu tenho uma amiga que ouve o GugaCast e que ela diz que loucura é o comentário perfeito para todas as coisas. Tudo que você disser, você pode falar, que loucura. Desde que você não seja muito eloquente, sabe? Você só fala, que loucura. Sabe, você fala, nossa, tô lendo um livro muito bom. Aí você fala, que loucura. Ou, cara, a gente foi para uma festa ontem, todo mundo foi parar na cadeia. Que loucura. Sempre cai bem. É mesmo. A gente fala muito isso, é isso? Eu não sabia. Não, é essa amiga mesmo que fala isso. Ah, ok. O exército de gansos estava reunido, todos em ordem, na água, no extremo oposto da lagoa. Estavam grasnando como quem trama, como quem almeja, como quem discursa contra uma autoridade. Ocultos, ao longe, os gansos se organizavam. Aos olhos de Armando, Oswaldo e eu, tudo era claro. Os gansos tramavam para tirar o poder do Rei Peru. Cara, esses caras estão muito loucos. Que tinha naquela tartaruga, né? Será que eles lamberam o casco da tartaruga e entraram numa viagem lisérgica? Parece isso. Logo vimos que o afastamento do exército no dia anterior não se dava pelo fim do discurso, mas pelo início de uma trama secreta que abalaria os alicerces daquela sociedade animal. Era o início de um golpe. Falta ter um exército de cartas de baralho, sabe? Exato. Neste ponto da história, vocês podem pensar que tudo isso era apenas a imaginação fértil de três garotos sem muito o que fazer da vida. Ou que lamberam o casco da tartaruga. Ah, é. Eu mesmo cheguei a pensar que aquilo não passava de uma boa maneira de passar o tempo, imaginando que os animais eram organizados socialmente. Talvez fossem apenas gansos se portando como gansos. Mas o que viria a seguir provaria que aquilo não era apenas fruto de nossa mente fértil e mudaria os rumos da perucracia para sempre. Capítulo 4 – A Revolução dos Bichos. Tendo testemunhado o complô que acontecia sob as sombras mais ocultas daquela lagoa municipal esvaziada, eu, Armando e Oswaldo decidimos retornar para a entrada do lago, também conhecida como a Corte do Rei Peru. Não sabíamos ao certo o que nos cabia fazer. Não era como se pudéssemos chegar lá e falar: "Ei, Vossa Majestade, glu glu glu glu, teu peru tá assando." Cara, que história maluca. Por que que a gente tá aqui lendo isso? Por que que a gente tá lendo realmente uma história? Porque sobre... hoje é mais um dia nacional da aleatoriedade, que pode ser qualquer dia. Nada faz sentido. E ele completa aqui. Ele falou assim: a gente não podia chegar lá e falar: "Ei, Vossa Majestade, glu glu glu glu, teu peru tá assando." E aí ele fala: "Na verdade, Oswaldo tentou fazer isso." Mas sem ter algo útil que pudéssemos fazer para ajudar, e sem saber quando o ataque dos gansos teria início, decidimos ir embora. Demos três passos em direção à saída. Eu estiquei o braço para empurrar o portão. Eu encostei na grade verde, e o pacato silêncio foi devorado por urros, gritos de guerra, grasnares de guerra. Nos viramos surpresos, porque no fundo, acho que nenhum de nós realmente acreditava na história que inventamos. Nos viramos para encontrar o Rei Peru com a feição mais aterrorizada que um peru é capaz de fazer. Nos viramos para ver as peruas se juntarem a ele, e as galinhas correrem e os galos formarem um paredão. Nos viramos para contemplar a frota naval inteira de gansos milicos. Velocidade total, destemidos, atravessando, enraivecidos, a diagonal da lagoa, na trajetória mais curta até a corte peruística. Os poucos patos que nadavam tentavam voar estabanados, saindo da frente da locomotiva gansiana, que não pararia por nada até ver rolar a cabeça de um peru. Era uma visão aterrorizante. Éramos as testemunhas do maior poderio naval de encouraçados do mundo, que estava preparado para destruir um pequeno vilarejo. Estáticos, vimos aquela força militar desembarcar na costa. Havia mais gansos do que todos os outros animais somados. Seis galos separavam um exército bruto de seus civis aterrorizados. Depois de avançar a toda velocidade pela água, já em terra, os gansos passaram a marchar. Lentos, decididos, intimidantes. Não foi preciso mais do que isso para que os galos, assustados, dispersassem e fugissem para as laterais, abrindo caminho para que os gansos passassem. Covardes. Cara, não faz nenhum sentido que a gente esteja aqui lendo essa história. Nenhum. Isso foi longe demais. E não acaba, né? É enorme. É, a gente tava aqui, não, tá, a gente recebeu uma tartaruga, a gente, ah, que legal, a tartaruga venenosa, que engraçado, tartaruga que é uma cobra. E aí, de repente, a gente tá lendo uma história sobre bichos que estão... o rei Peru, cara, contra os gansos. Nada poderia pará-los. Era visível seu objetivo. Nenhum animal poderia impedir o que estava para acontecer. Exceto um. Exceto aquele que vive para interferir na natureza. Exceto aquele que se considera Deus entre os bichos. Exceto aquele que possui um polegar opositor e a capacidade incrível de se achar incrível. Exceto o Deus Ex Machina. Era hora do ser humano intervir. E naquela barulheira de cacarejos, grugulejos e quaquarejos de socorro, mesclados com grasnares de ódio, de repente, não mais que de repente, de onde o gato observava tudo calmamente, a porta do cuidador se abre. Um cara não muito alto, não muito limpo, tão pouco arrumado, com metade da cueca para fora da calça e com um chapéu torto na cabeça, sai daquela pequena casinha que eu jurava ser desabitada e, balançando uma vassoura, ele profere as palavras de ordem. Show! Oxi! Ô, oh, sai, sai, show! E com isso, a rebelião é dizimada. Não faz nenhum sentido. O homem volta para seu aposento. Os gansos voltam para a água. Os galos voltam para ciscar. As galinhas a vagar a esmo. Os patos nadam em paz. E o rei Peru gruguleja sua vitória. E nós, eu, Arnaldo, Armando e Osvaldo, as três únicas testemunhas da grande batalha que se dera. Depois de assimilar tudo o que havia acontecido, depois da catarse da guerra, voltamos para nossas casas. Em paz. Cara, que incrível que chegamos até aqui. Eu, você e todo mundo que tá ouvindo esse podcast, é onde a gente ouviu a história de três meninos que lamberam um casco de tartaruga e descreveram, com muita competência, descreveram o dia a dia de uns bichos no lago. É, maravilhoso. O Arnaldo, que mandou essa história, tá de parabéns. Nada poderia ser mais aleatório. Nada. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo, ou se você torce para o Rei Peru, ou para o Exército de Gansos, dá 5 estrelas pra gente na Apple, dá follow pra gente no Spotify, porque é o tipo de recomendação que ajuda demais a gente aqui. Obrigado a todo mundo que mandou histórias, como vocês viram, a gente sempre lê todas e a gente guarda as outras possíveis programas no futuro. Ficha técnica do episódio, produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra e Rafael Mafra, pauta do Rafael Mafra, assistência de produção e documentação do Beto Aragão e edição também do Beto Aragão. Você pode saber mais sobre esse e outros episódios lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Adeus! Que loucura! Parasol.